São manchas de óleo contidas nos mares, nos lagos a vida, a poluição. São crianças com fome, a desnutrição, mais um filho esquecido que chora. São crianças, são brasileirinhos, é a força, é a semente, é a mão de Deus. Se o horizonte aponta o caminho, se o sol é pra todos, a sombra é pra quem merecer. Desperta pra vida, Brasil, é grande a ferida, essa gente sofrida, calejada de tanto sofrer. Desperta pra vida, Brasil, é grande a ferida, essa gente sofrida, calejada de tanto sofrer. De tanto sofrer na vida, a falta de abrigo, sem ter os pais. São crianças, não são marginais, é a soma de todo carinho, e mesmo sozinho, continua a sonhar. Desperta pra vida, Brasil, é grande a ferida, essa gente sofrida, calejada de tanto sofrer. Desperta pra vida, Brasil, é grande a ferida, essa gente sofrida, calejada de tanto sofrer. Desperta pra vida, Brasil, é grande a ferida, essa gente sofrida, calejada de tanto sofrer. Desperta pra vida, Brasil, é grande a ferida, essa gente sofrida, calejada de tanto sofrer.